cozinhar e aprecie as delícias da nossa culinária. Já ouviu falar na De Coco? Uma marca 100% brasileira, nascida onde o sol brilha mais forte, sobre os melhores e mais bem tratados coqueiros do Brasil, para produzir um dos cocos mais saborosos do mundo. Pois bem, se não conhece ainda, anote aí, De Coco com K. Uma empresa amiga do ambiente que há mais de 20 anos planta, colhe e fabrica produtos verdadeiramente à base de coco, como o nosso delicioso leite de coco ralado e óleo de coco, que vão fazer toda a diferença nas suas receitas. Peça De Coco, quem experimenta já não se deixa enganar. Você está rezando e agradecendo. Você está ouvindo com o padre Reginaldo Manzotti o Terço das Santas Chagas. E vamos juntos refletir, escutar e rezar o Evangelho do dia. Palavra da salvação. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia. A Hora da Misericórdia é toda voltada para Jesus misericordioso, toda ela. O texto é assim, as orações são assim, tudo é Jesus misericordioso. Inclusive, tô esperando o seu telefonema para você dizer: olha, padre, na Hora da Misericórdia eu recebi essa graça. Gente, se de novena em novena graças e bênçãos são derramadas, o que você acha diante de Jesus misericordioso? Eu não tô brincando não, gente. Escuta esse testemunho, veja lá. Olá, padre, me chamo Tiago, sou aqui de Goiere, aqui no Paraná. Queria deixar meu testemunho aí pro senhor aí, eu peço sua bênção. Meu testemunho, padre, é que eu vivi uma vida de lixo antigamente, no passado. Vivia, eu era um drogado. Graças ao nosso... Volta lá, sacristão, volta, eu perdi o começo. É o Tiago, né? É o Tiago, entende direito? Testemunho forte, gente. Ei, ô Dona Maria, ô seu Zé, ô seu Joaquim, ô seu Mané, presta atenção aí, meu filho. Vai. Olá, padre, me chamo Tiago, sou aqui de Goiere, aqui no Paraná. Queria deixar meu testemunho aí pro senhor aí, peço sua bênção. Deus abençoe. Meu testemunho, padre, é que eu vivi uma vida de lixo antigamente, no passado. Vivia, era um drogado. Graças ao nosso bom Deus, depois que eu aceitei Jesus, fiz meu tratamento, minha vida mudou. Hoje eu voltei a ter meu sentimento de volta. Hoje, graças ao nosso bom Deus, eu tenho sentimento pelo meu filho, pela minha esposa. E quero também deixar um agradecimento a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus mudou a minha vida. Eu fiz um tratamento com centro terapêutico, consegui fazer esse tratamento depois que eu aceitei Jesus. Amém. De um drogado que antigamente, no passado, usava droga, quase morrendo no assalto do pecado. Hoje está dando testemunho, sabendo que Deus mudou a minha vida. Graças a Deus. Amém. Nossa, Tiago, meu abraço, filho. E obrigado por você dar esse testemunho, porque isso edifica, primeiro, para as pessoas que estão nas drogas. Escutou o rapaz? Ele conseguiu, pela graça de Deus, ele aceitou Jesus, aceitou internação, isso mudou a vida dele. Como ele mesmo disse, hoje eu tenho amor para com meu filho, eu tenho amor para com minha família. Porque as drogas, ela desfigura, ela tira os sentimentos mais nobres, ela vai corroendo por dentro. E obrigado, Tiago, por você gravar, deixar esse testemunho, também para que as pessoas não desistam dos outros. Em Deus eu espero um milagre. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei quais anjos Deus vai mandar. Às vezes, o anjo é espiritual, às vezes o anjo é humano. Mas Deus manda. Mandou na vida do Tiago. Obrigado, Tiago. Goiere, Paraná. Bíblia aberta, cartilha de oração. Foi Deus. So

atenção. Vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Olá amigo e amiga ouvinte, que alegria estarmos juntos outra vez. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a importância de retomarmos a vacinação de rotina das nossas crianças. A vacinação de rotina das crianças caiu muito ultimamente devido ao medo de reações adversas, campanhas contra as vacinas, a desinformação e a pandemia da Covid-19. Por isso, nós vamos conversar sobre a importância das vacinas dos bebês e das crianças e sobre como manter o cartão de vacinas sempre atualizado. Fique com a gente, porque o programa Viva a Vida já está no ar. A saúde é o bem mais precioso que temos. E a nossa saúde depende de vários cuidados, entre eles, a vacinação na infância. Para conversar sobre as vacinas dos bebês e das crianças, está aqui com a gente a doutora Marion Burger, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Estado do Paraná. Doutora Marion, como está a vacinação infantil hoje em dia? Estamos retomando essa vacinação. Com a Covid, muitas pessoas perceberam a importância da vacinação na prevenção e principalmente no agravamento de doenças. As crianças devem ser vacinadas não só para a Covid, mas para todas essas outras doenças para as quais existem vacinas, e que se existem vacinas é porque são doenças potencialmente graves ou muito transmissíveis. Qual a importância da vacinação? Como a vacina age no organismo, doutora? As vacinas, elas funcionam no corpo da gente desencadeando uma resposta imune, como a gente chama. Isso é, que o nosso organismo conhece o agressor, no caso, né, que é o causador de diversas doenças, e consegue desenvolver mecanismos para que essa doença ou não se instale ou então não agrave. Algumas pessoas dizem que é melhor ser imunizado por meio da doença do que pela vacina. Doutora Marion, o que dizer diante disso? Não é melhor ser imunizado pela doença, porque o risco dessas doenças é grande. Então, uma meningite meningocócica, uma pneumonia pneumocócica invasiva, todas essas são doenças que podem levar à morte. E a vacina, por outro lado, é uma injeção segura que previne que essas doenças graves aconteçam. Então, se foi desenvolvida uma vacina, é porque essa doença tem importância não só em saúde pública, mas também em saúde individual. Por exemplo, a poliomielite, né? Então, a poliomielite, felizmente, esse vírus, na grande maioria das pessoas que adquirem ele, fazem só uma diarreia. Mas naquelas que fazem a paralisia, podem também levar à morte ou deixar sequelas graves. Então, de forma alguma, a vacina é pior do que a doença. A vacina, ela é sempre, sempre, sempre mais segura de não desencadear sequelas ou morte. Doutora Marion, é normal o bebê ter algum sintoma ou reação depois da vacina? A vacina, ela desperta no nosso organismo uma resposta imune, uma defesa, e essa defesa, então, ela pode gerar dor no local da aplicação, ela pode gerar febre, pode gerar algum desconforto, né? Dor no corpo, algum desconforto. O que que a gente pode fazer é realmente repousar, né, no dia que faz a vacina, é se manter bem hidratado, bem alimentado, repousar, e se apresentar dor ou febre, tomar um analgésico, um antitérmico. Doutora Marion, pode ficar dando várias vacinas de uma só vez? Isso não faz mal? Ah, é perfeita essa pergunta, porque a gente fica pensando que nosso corpo iria ficar confuso ao receber tantas informações para se defender. E não é verdade. O nosso sistema imune, quando ele desencadeia essa resposta vacinal, ele desencadeia as respostas específicas para cada um desses bichinhos, mas também envolve o sistema global de defesas, que uma vez ativado, uma pode até ajudar a outra a ficar com a defesa melhor. Então, a gente sabe que é melhor aplicar, por exemplo, 2, 3 vacinas no mesmo dia do que ficar dando intervalos de uma semana, porque daí quando o sistema imune já está recuperando, né, da defesa que desencadeou para uma, de novo vai ser ativado para uma outra e às vezes não vai ser com tanta força, com tanta intensidade, e não vai dar uma proteção tão adequada. Doutora Marion, qual é a importância de manter o cartão de vacinas da criança em dia? Então, se existe uma vacina para prevenir uma determinada doença, é porque essa doença é importante. Então, não existiria uma vacina contra o sarampo, contra a rubéola, contra a catapora, varicela, contra a poliomielite, contra a meningite, contra a tuberculose em crianças, se não fossem doenças graves ou de muita transmissão. Então, manter o calendário de vacinas de uma criança em dia significa amar essa criança. Não querer que essa criança tenha sequelas de doenças que poderiam ser evitadas, ou não deixar que essa criança morra por uma doença que pode ser evitada. Quais são as consequências de não vacinar as crianças? As consequências são de que as crianças podem adoecer e podem ter sequelas de doenças que não precisariam ter, e também podem espalhar e propagar doenças para outras pessoas que vão adoecer e que podem morrer. As vacinas, elas são importantes tanto para a saúde individual quanto para a saúde coletiva. Na saúde individual é não deixar que essa pessoa adoeça. Na saúde coletiva é não propagar doenças. Por que muitas doenças erradicadas, como a poliomielite, que é a paralisia infantil, sarampo, meningite e outras doenças estão voltando, doutora? Uma doença erradicada, ela só é erradicada quando ela não existe mais. Então, nós temos, por exemplo, a poliomielite erradicada nas Américas, mas não erradicadas no globo terrestre. Então, nós temos países no mundo, como Afeganistão e Paquistão, onde ainda circula o vírus selvagem da poliomielite. Isso significa que uma pessoa que viaja de lá para cá pode trazê-lo. Se a população não tiver vacinada, esse vírus vai encontrar um meio de se propagar e voltar a existir. São doenças que elas estão voltando. Um motivo é pelo fato de nós estarmos viajando de uma forma muito mais rápida e frequente do que antigamente era possível. E a segunda, estão voltando porque as pessoas não estão vacinadas. Doutora Marion, tem alguma restrição em dar a vacina da COVID-19 para as crianças? Essa vacina deve ser dada sim, porque apesar da Covid não ser uma doença que prefere as crianças, nós temos infelizmente crianças internadas e crianças que morrem em decorrência da Covid, por ser uma doença que é muito transmissível. Para as crianças, a vacina da Covid se mostrou segura, eficaz, e com a vacina nós temos a chance de evitar que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo, e mesmo que as crianças que podem até fazer um quadro mais leve de Covid, transmitam esse vírus para pessoas que podem ter um quadro mais grave da doença. Então, vacinar as crianças contra a Covid é como vacinar as crianças contra poliomielite e todas as outras doenças graves para as quais as vacinas foram desenvolvidas. Eu vou tomar vacina, eu vou tomar. Covid, tá na hora de dar tchau. E agora vamos ouvir o que a turma do Viva Vida preparou para o programa de hoje. Preste atenção. Por que será que as pessoas ficam fazendo drama para levar as crianças para vacinar? Nunca vão. Tem mãe que tem pena da criança chorar com as injeções. Outras mães acham que as vacinas provocam doenças. Cada um tem sua opinião. É, mas quando tem um surto de alguma doença, só faltam derrubar o posto de saúde. Ficam aquelas filas imensas, aquele pânico. Pois é, se cada família seguisse o calendário de vacinas, não precisava nada disso. É melhor a criança chorar um pouco com a picada da agulha da vacina do que sofrer ou até morrer com uma doença que poderia ter sido evitada com a vacina. É isso aí. Vamos conversar agora com a irmã Veneranda da Silva Alencar, da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, o que a senhora gostaria de dizer sobre a importância das vacinas? Pastoral da Criança busca levar vida plena e abundância para todas as crianças. Por isso, reafirma a importância de todas as crianças serem vacinadas para ficarem protegidas contra algumas doenças. Vacinando seu filho, você estará não só protegendo, mas também contribuindo para diminuir a mortalidade infantil e na erradicação de algumas doenças em nosso país, que infelizmente estão voltando. Os pais precisam lembrar que é deles a responsabilidade de levar as crianças para vacinar e é um direito da criança ser vacinada. Em caso de dúvidas se a criança tomou ou não alguma dose, os pais ou responsáveis devem ir a uma unidade de saúde e levar o cartão da criança. Vacinar é um ato de amor e respeito para com a vida de seu filho. Pastoral da Criança, cidadania, vida, paz e esperança. Hoje está aqui no nosso programa a Sandralina Santos Miranda, coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança de Feira de Santana, Estado da Bahia. Sandralina, quais são as orientações que vocês, líderes da Pastoral da Criança, dão para as famílias sobre a importância de vacinar as crianças e gestantes? É importante, quando a gente chega na casa das famílias, estar sempre orientando a importância da vacina. A vacinação é muito importante para a vida das crianças. Quem vacina ama e quem vacina cuida dos seus filhos. Graças a Deus, as crianças acompanhadas, as vacinas estão completas. E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida. Atenção, a vacinação é a maneira mais eficaz de prevenir doenças. Cuide do seu filho, levando-o regularmente ao posto de saúde mais próximo para colocar em dia a vacinação. E agora vamos ouvir a mensagem amiga do Padre Ângelo Carlesso. Amigos e amigas do Viva a Vida, as mães precisam levar seus filhos para vacinar. A vacinação é importante, é uma forma de prevenir e de garantir que a vida das nossas crianças seja saudável, que eles possam crescer como Jesus, em idade, sabedoria, saúde e graça diante de Deus e diante dos homens. O programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos a presença e a audiência de todos. Não deixe de vacinar seu filho. Para ter informações, acesse o site www.pastoraldacriança.org.br. Contamos com você no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Você ouviu o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pastoral da Criança.

Os primeiros cuidados com a qualidade e a higiene dos alimentos devem ser observados na hora da compra dos produtos. Ao comprar um alimento, observe a higiene e a qualidade, mas é necessário observar também a embalagem e o rótulo. Nos rótulos, observe se consta o nome do produto, do fabricante, as especificações do produto e a temperatura. Observe também se consta a data de fabricação e a data de validade. Veja se consta na embalagem o número dos registros do produto, que são obrigatórios por lei. Fique atento, não compre e não consuma alimentos que não tenham inspeção da Vigilância Sanitária. Você também é responsável pela qualidade dos produtos. Diga não ao produto clandestino. Exija de quem fabrica ou comercializa alimentos que siga todas as normas previstas na lei. Pastoral da Criança e Anvisa. Uma parceria pela vida. Transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.

a sua colaboração. Juntos evangelizamos mais. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem. Deixa Deus sonhar em ti. Pio Auto Center. Na Autoelétrica do Pio, você encontra os melhores preços da região. Tudo em som, alarmes, travas elétricas, baterias, capotas marítimas, engates, rádio e antena PX, calhas de chuva, motor de partida, alternadores e muito mais. Tudo o que você precisa para o seu carro e caminhão. Pio Auto Center, na Rua Rafael Vita, número 497, Centro, em Itaporanga, São Paulo. Telefones 0 operadora 15 3565 1754 997 375361. Venha nos fazer uma visita. RB Materiais para Construção, seu parceiro na hora de construir tudo, do básico ao acabamento, ferragens, utilidades domésticas, elétrica e hidráulica. Temos 3 lojas para bem lhe atender. Rua Aparício Fiuza de Carvalho, 907, Centro, Itaporanga. E Rua Oliveira Ramos, 654, Riversul. Telefones 15 3571 1491 e Itaberá, no prédio da antiga Biosafra. Venha conferir, temos uma equipe treinada para atender você. Ei, quer construir, quer reformar? A RB é o seu lugar. Quer construir, quer reformar? A RB é o seu lugar. A loja Lua Bela Confecções está com promoções arrasadoras. Na direção de Serginho e Suzana, Grupo Ponto Certo, com ótimo atendimento, qualidade e as melhores marcas do mundo da moda. Venha nos fazer uma visita. Estamos na Rua Doutor Felipe Vita, número 1309, Centro, Itaporanga. Telefone WhatsApp 15 99637-2099. Loja Lua Bela Confecções, temos o melhor atendimento e os melhores preços para você. Rádio São João Batista FM 107.1. Agora são 4:11, 4:11, nosso boa tarde para você na sintonia, ouvindo o melhor do sertanejo, também no oferecimento de Cacheta Casa de Carnes e Conveniência, conta com a variedade de produtos alimentícios, também trabalhando com a carne bovina, também a carne da novilha gorda, porco caipira, carne suína, porco caipira, também o leitãozão, com preço especial também. Lá você encontra bebidas, frios, laticínios, também no hortifruti você encontra verduras, legumes e frutas. Aos domingos também preparando deliciosos assados para você almoçar o almoço de domingo. Costela assada, frango assado, paleta, pernil, as delícias lá para você almoçar aquele almoço gostoso de domingo com os assados na Cacheta Casa de Carnes e Conveniência, localizado Avenida Santa Cruz, número 777, Vila Alvorada. E o programa Recanto Sertanejo conta também com oferecimento também da Cacheta Lages, Cacheta Lages. Oferecimento também dos salgados do Edinho, né? Salgados do Edinho. No oferecimento também do Edinho dos Salgados, contando também com o trailer, localizado ao pátio da Igreja São João Batista, aqui de Itaporanga, ao lado do estacionamento, em frente ao Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças. Você passando pela Avenida Santa Cruz, chegue lá, tomar um café da tarde, um café da manhã. Também lá você encontra uma variedade em salgados frito da hora, também salgados assados. E o bom atendimento, nosso amigo Robinho, né? Que está lá atendendo lá no trailer, nosso amigo Edinho dos Salgados.

Grandes soluções em topografia e georreferenciamento. Já imaginou fazer o seu tão sonhado financiamento rural, mas ainda não tem a regularização do seu imóvel? Eu tenho a solução. FG Topografia e Georreferenciamento tem o pacote de regularização completo. Medições de imóveis rurais e urbanos, CAR, CCIR e contrato de compra e venda. Profissional altamente capacitado, Felipe Augusto Gomes. A solução para a regularização da sua fazenda, sítio, chácara ou seu imóvel urbano. Regularize hoje mesmo o seu imóvel. Chama no zap 014-997-38-9524. FG Topografia e Georreferenciamento, atuando em Itaporanga e toda a região. Escritório localizado na rua José Alexandre Filho, 764. FG Topografia e Georreferenciamento. Casa de Carnes e Mercado 3M, a qualidade ao seu alcance. Atenção, pense nisso, a qualidade da carne não é um luxo para poucos, mas sim uma necessidade para todos. Por isso trabalhamos com carnes 100% inspecionadas, o melhor para sua família. Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1304, em frente ao Jardim. Telefone 3565-1210. Telefone WhatsApp 015-997-05-9402. Entrega a domicílio. Casa de Carnes e Mercado 3M. Entre na folia com a Zaz Internet Fibra. 500 mega de velocidade, só R$99,90 por mês. E você ainda recebe uma série de serviços: roteador Wi-Fi, plataforma de filmes, séries, cursos online e antivírus. Está esperando o quê? Contrate agora em zaztelecom.com.br ou 0800-494-9999. Vem de Zaz! Rádio São João Batista FM 107.1. Agora são 4:25, 4:25. Nosso boa tarde para você na sintonia, ouvindo o melhor do sertanejo. Também no oferecimento da loja Vinícius Variedades, lá você encontra utilidades domésticas, eletroeletrônicos, presentes, brinquedos em geral, artigos em geral. Também você encontra peças para fogão a gás, também peças e acessórios para sua bicicleta, uma variedade também, panelas de alumínio, panela de ferro, panela de pressão, de muitas marcas e variedade de marcas e modelos também, tamanho, né? Também você encontra a chapa de fogão, a chapa de ferro, né? Para montar um bom fogão a lenha, também o forno, a chapa e o forno para montar um bom fogão a lenha. Também você encontra moinho, torradeira de café, artigos religiosos, também uma variedade em artigos religiosos para você presentear aí com os artigos religiosos. E o telefone é o 15996-794976. O endereço é a rua 7 de setembro, 1208, aqui na cidade de Itaporanga. Vinícius Variedade, a loja do Lorcino Barbosa, né? Chega lá para você fazer as compras e economizar também, porque você vai encontrar muita variedade do dia a dia na loja Vinícius Variedades. Agora são 4:26, também no oferecimento da loja Primage Confecções. Primage Confecções, já deu uma passadinha, então você já deu uma passadinha lá na Primage Confecções? Então, deu uma passadinha lá na Primage Confecções? Ainda não? Então, portanto, corre para lá que você vai surpreender com muitas novidades, preços incríveis, também aquele bom atendimento. O endereço na 7 de setembro, a esquina com a rodoviária de Itaporanga. Telefone 15996-101563. É o telefone da Primage Confecções. Agora são 4:27, 4:27. Boa tarde. Eu queria amar um pouco menos você. Coração, só apanha e vai parar de bater. Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos, e parava de sofrer. E parava de sofrer.

melhor do Brasil. Eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, musa do meu carnaval. É a melhor do Brasil. Eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é sensacional. Ela é maravilhosa, cheirosa, dengosa, é muito gostosa, é tudo de bom. Ela é meu bem, é o mal, é o mel, é o sal, ela é especial, ela é minha paixão. Ela é a primeira dama, a dona da cama, que acende a chama e diz que me quer. Ela me leva às alturas e eu cometo loucura. Ela é um show de mulher, é a melhor do Brasil. Eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, é musa do meu carnaval. É a melhor do Brasil. Eu nunca vi nada igual. Ela é minha rainha, ela é sensacional. É bom, mas é bola sem judiar, porque sem meu coração não aguenta não. Melhor do Brasil. Ela é maravilhosa, cheirosa, dengosa, é muito gostosa, é tudo de bom. Ela é meu bem, é o mal, é o mel, é o sal, ela é especial, ela é minha paixão. Agora são 4 horas 42 minutos, faltando 18 minutos, 18 para as 5. Às 5 horas da tarde também tem o melhor da música gaúcha. Abraçando você de Itaporanga, de nossa região em sintonia. Nosso boa tarde também aos amigos de Riversul em sintonia, amigos da Vila Santa Terezinha, Vila Nova, Vila São José. Amigos também do bairro Santo Antônio, lá em Riversul, também na audiência. Vila Santa Catarina, também na sintonia, parte alta da cidade de Riversul. Amigos também da Nova Riversul, também na audiência. Nossa boa tarde, você das proximidades da Praça São Pedro, em Riversul, em sintonia. Você também das proximidades da Igreja Matriz, paróquia de Senhor Bom Jesus, cidade de Riversul, em sintonia. Nosso abraço a todos, obrigado pela audiência. Amigos dos demais bairros do município de Riversul, na sintonia 4:43. Rádio São João Batista. Rádio São João Batista FM 107.1. Alvorada Sertaneja. As melhores do homem do campo. De segunda a sábado, às 5 da manhã. Ouça toda semana nesta emissora o programa Viva Vida, da Pastoral da Criança. Um programa com informações, dicas e orientações que vão ajudar você, sua família e a comunidade a viverem melhor. Programa Viva Vida, da Pastoral da Criança. Rádio São João Batista FM 107.1. Agora são 4 horas 44 minutos. Nosso boa tarde, você de Coronel Macedo, também na sintonia. Amigos também de Barão de Antonina em sintonia, nosso boa tarde, obrigado pela audiência. Você se esqueceu, o seu amor sou eu. Agora são 4 horas 44 minutos. Nosso boa tarde, você do bairro São Mambaial, também na audiência. Nosso boa tarde também a senhora Sabrina Ione de Melo, também acompanhando em Barão de Antonina. Agradecemos o carinho, a sintonia. E o nosso telefone é o 3565-3525, 997-216711, para você confirmar e deixar o seu recado. A gente sonha. Seis horas e 45 minutos. esqueça que estou aqui sempre pra te esperar, pra te amar. Me enlouqueça com seus carinhos, pra gente sonhar. Mesmo quando for embora, a saudade vai fazer você voltar. Sei que o seu peito chora, querendo. Agora são 4 horas 47 minutos, 4h47. Nossa boa tarde para você na sintonia. Se encontra aqui na emissora também o RG, em nome de Patrícia Aparecida das Neves. Só passar aqui na emissora, marcar o horário, agendar o horário, o dia aí que vai vir retirar o RG, né? Portanto, nosso telefone é o 3565-3525-015-997-216711, né? Marca um horário para poder retirar que o RG. É, também o horário de atendimento aí das 8 horas da manhã até as 10h30, né? E também o horário que atendimento aí para você poder passar aqui para retirá-lo, né? É o horário das 16 às 17h30. Agora são 4h48, né? Vamos trazer de mais recado para você que está ouvindo o programa nesta tarde gostosa, tarde de sexta-feira. E atenção aí, falando da quarta-feira de cinzas, né? As missas também nos seguintes locais e horário, para você aí participar aí da celebração da missa de quarta-feira de cinza, missa de quarta-feiras de cinzas, né? Dia 22, né? Santa Missa, nos seguintes locais, às 7h30 da manhã, Igreja do Senhor Bom Jesus, aqui em Itaporanga, às 7h30, né? Também celebração de missa aqui em Itaporanga na Igreja Matriz, Paróquia de São João Batista, né? O horário de Santa Missa aí da quarta-feira de cinza, das 8 horas da manhã, às 16h, 19h30, os horários da missa da quarta-feira de cinza, né? Na Igreja e Paróquia de São João Batista, né? Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz. O horário também de celebração de missa também para você do bairro Santo Antônio aqui em Itaporanga, né? Bairro Santo Antônio de Itaporanga, o horário aí de missa, né? Para você da comunidade do bairro Santo Antônio de Itaporanga, capela do bairro Santo Antônio, haverá celebração de missa e confissões, chegue mais cedo, né? Para você ser atendido nas confissões também, celebração de missa e confissões também no bairro Santo Antônio às 18 horas. A missa é na quarta-feira de cinzas. Também comunicamos aos coordenadores das capelas rurais que farão também a celebração da palavra, que as cinzas, né? Cinzas estarão disponível na secretaria paroquial a partir das 9h da manhã. Aí os coordenadores de capelas rurais, né? O recado é para você. Vamos seguindo agora, são 16h49, programa Recanto Sertanejo, que vai até às 18h. Batista FM 107.1. Eu confesso, não sei se o amor que te dei valeu ou foi tudo ilusão, pois o meu coração se perdeu. E o sonho de amar, de contigo ficar. Rádio São João Batista FM 107.1. E não encontrei. Me sentindo num abismo profundo, pus a boca no mundo e chorei. 16h50. Quem ama vai embora.

pra não chorar. Cascos e poeira pela estrada, rumo indefinido onde chegar. Ficou para trás a minha amada, com vertentes d'água no olhar. Aquerenciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China com jeito de quem me adora. O tempo de aventura já se foi, ilusões se perdem pelo ar. Pela mesma estrada voltarei, porque ali eu sei que é o meu lugar. Pé na estrada, mala de garupa, a saudade aperta o coração. Meu cavalo vai no upa-upa, trilhando caminhos de emoção. Aquerenciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China com jeito de quem adora. Embarquei no sonho de mocito, sofrendo a ânsia de voltar. Parti pela manhã galopito, não olhei pra trás pra não chorar. É na estrada, mala de garupa, a saudade aperta o coração. Meu cavalo vai no upa-upa, trilhando caminhos de emoção. Aferenciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China com jeito de quem me adora. Bate na ideia da gente uma vontade de reviver o passado. Vou pela estrada visitar algum vivente, mata a saudade que há muito me tem judiado. Sorver um mate num rancho de um velho amigo, botar em dia os assuntos do rincão. Falar de festa, baile, chucre e cantoria, são essas coisas que me alegram o coração. Mateando e fitando à beira do fogo, tocando uma gaita, ponteando um violão. Vento que sopra na quincha do rancho provoca arrepios, trazendo inspiração. Mateando e fitando à beira do fogo, roncando uma gaita, ponteando um violão. O vento que sopra na quincha do rancho provoca arrepios, trazendo inspiração. Pelos caminhos que passo, sou abençoado quando vou e quando venho. A Jorge apreço quando recebo um abraço, chegando ao rancho desses amigos que tenho. Esta cultura que irmã esses campeiros, eternizando a convivência do gaúcho. Ser recebido no estilo galponeiro, num velho rancho onde o chique é não ter luxo. Mateando e fitando à beira do fogo, tocando uma gaita, ponteando um violão. O vento que sopra na quincha do rancho provoca arrepios, trazendo inspiração. Mateando e fitando à beira do fogo, tocando uma gaita, ponteando um violão. O vento que sopra na quincha do rancho provoca arrepios, trazendo inspiração. Prepara um mate, companheiro, que logo tô dando de casa aí. Mateando e fitando à beira do fogo, roncando uma gaita, ponteando um violão. O vento que sopra na quincha do rancho provoca arrepios, trazendo inspiração. Mateando e pitando na beira do fogo, roncando uma gaita, ponteando um violão. O vento que sopra na quincha do rancho provoca.

17:21. A Rádio São João Batista informou a hora certa. Rádio São João Batista FM 107.1. O homem louva a Deus quando segue a voz que o chama. Deus chama a todos e sua voz se faz ouvir já na alma da criança. A Ordem Cisterciense surgiu em 1098, fundada pelos santos Roberto, Alberico e Estevão. Ao 5 de agosto de 1936, chegavam a Itaporanga, São Paulo, o primeiro grupo de monges liderado por Dom Atanásio Merkle, vindos de Rimerod, na Alemanha. Jovem, se você sente chamado a servir e seguir os passos de Jesus, entre em contato conosco pelo e-mail vocacionados@abadiitaporanga.org.br ou pelo telefone 15-3565-3544. Venha fazer parte desta família. Rádio São João Batista FM 107.1. Agora são 5:24, 5:24, nosso boa tarde para você na sintonia. Hoje marcando também a sexta-feira, dia 17 de fevereiro, nosso boa tarde. Também no oferecimento de Cacheta Casa de Carnes e Conveniência, contando com a variedade em produtos alimentícios, também carne bovina, carne suína, também a carne da novilha gorda, né? E também a carne suína, também o porco caipira, também o leitãozão, preço especial também. Na conveniência você encontra bebidas, frios, laticínios, também contando com hortifruti, onde você encontra verduras, legumes e frutas. Aos domingos também preparando o delicioso frango assado, também costela assada, as delícias dos assados aí preparado para você almoçar o almoço domingo ao fazer a encomenda, né? O endereço Avenida Santa Cruz, número 777, Vila Alvorada, Cacheta Casa de Carnes e Conveniência. Também no oferecimento de Cacheta Lages. Também no oferecimento dos salgados do Edinho, né? Salgados do Edinho, oferecimento do nosso amigo Edinho dos Salgados, também contando com o trailer, né? Trailer aí, localizado ao pátio da Igreja João Batista. Ao lado do estacionamento da Igreja São João Batista está localizado o trailer do nosso amigo Edinho dos Salgados. Passe por lá para você experimentar e se deliciar dos deliciosos salgados, né? Em frente ao hospital aqui de Itaporanga, Avenida Santa Cruz, com os deliciosos salgados. Salgados, uma variedade de salgados fritos na hora, também salgados assados. Tome o café da tarde, o café da manhã lá no trailer do nosso amigo Edinho dos Salgados. Também aceitando encomendas de salgados, bolos confeitados, salgados e bolos confeitados para sua festa, para sua reunião, para sua confraternização, né? Só entrar em contato e fazer as encomendas. Ótimas formas também de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, também no Pix. Telefone é o 15-996-340118. 15-996-340118.

esta minha solidão. Tô carente, tô cansado de sofrer. Oh, paixão, já fiz de tudo e não consigo te esquecer. Sinceramente, já não sei o que fazer. Eu passo as noites pelos bares a beber. Oh, paixão. Ai, paixão, eu não consigo viver longe de você. Eu não consigo viver longe de você. Rádio São João Batista FM 107.1. Itaporanga tem ótica nacional, lentes nacionais e importadas, óculos com qualidades, óculos de grau, óculos de sol das mais afamadas marcas, pelos melhores preços e ótimas formas de pagamentos. Nos cartões, no crediário próprio, ótica nacional, na Doutor Felipe Vita, 1430. Telefone 0 operadora 15 3565-1621. Ótica nacional, tradição e qualidade. Olá, queridos ouvintes de Itaporanga, São Paulo. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio São João Batista FM 107.1, todos os dias, da meia-noite às 5 da manhã, com a madrugada Evangelizar. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. É preciso evangelizar. Venha conhecer a Abadia de Nossa Senhora da Santa Cruz e visite a Lojinha do Mosteiro, onde você encontra artigos religiosos em geral. Avenida Santa Cruz, 249, Itaporanga, São Paulo. WhatsApp 0 operadora 15 3565 3544. No Facebook, arroba Lojinha do Mosteiro. Com você, evangelizamos mais. Rádio São João Batista FM 107.1. Marque a sua sintonia. São João Batista FM 107,1. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos. Agora são 5 horas e 35 minutos, hoje marcando o dia 17 de fevereiro. Marcando aí uma sexta-feira, mais um final de semana também que se aproximou. Nosso boa tarde a você, amigo ouvinte. Às 18 horas também estaremos se integrando à rede Evangelizar de Comunicação, onde você acompanha a evangelização, a programação de evangelização, que vai até às 5 horas da manhã, onde estaremos se integrando à rede Evangelizar de Comunicação. E você pode participar também, você aqui de Itaporanga, de nossa região, fala que você está ouvindo a programação pela Rádio São João Batista FM 107.1. Se apresenta aí seu nome, os amigos, né? A família, os amigos, pedindo oração e participando da programação também na rede Evangelizar de Comunicação, participando com os comunicadores da rede Evangelizar de Comunicação, Eles estarão falando aqui a emissora que você está ouvindo, onde você que é aqui de Itaporanga, nossa região, ouve pela Rádio São João Batista FM. Fala que você está ouvindo pela Rádio São João Batista FM, 107.1, Rádio de Itaporanga, São Paulo, né? Interior aqui de São Paulo, cidade vizinha ao estado do Paraná. Você explica lá para eles, né? Eles estarão falando seu nome, a sua participação, onde você poderá participar com os comunicadores da rede Evangelizar de Comunicação. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela. Você que ouve aí a programação da rede Evangelizar de Comunicação, né? Só ficar atento a hora que eles estarão falando o número, né? Para você ligar lá na rádio Evangelizar, onde você liga aí no WhatsApp, manda o seu recado, a sua participação, né? Pelo WhatsApp da rádio Evangelizar, para que chegue até eles, né? Tem o telefone, o WhatsApp da Evangelizar, onde você vai ligar, vai participar, vai se apresentar os amigos, pedido de oração, fala que está ouvindo aqui pela Rádio São João Batista FM de Itaporanga, Rádio São João Batista 107.1. Você que é de Itaporanga e nossa região poderá participar da programação da Evangelizar de Comunicação. Eu já tenho amor, eu já vivo em paz, e por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Mas eu poderia dar a ela esta casa, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz. 17 horas e 38 minutos. Decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Vá sozinha, não vou mais. Rádio São João Batista FM 107.1. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerados santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que tem nos guiado consistentemente por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando os sacramentos da fé cristã. Por séculos nós temos rezado por você e todo mundo, a cada hora, por todos os dias, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé, quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores, guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldade e dor, é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes: nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve afastado da Igreja, nós convidamos você a um novo olhar. Nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. A Rádio São João Batista FM 107.1. Recanto Sertanejo. Solimões, o homem apaixonado leva uma verdadeira vida de cão. É brincadeira, hein? Traz alguma coisa aí pra nós beber, garçom. Já faz tanto tempo tudo acabou, mas meu coração com a solidão não se acostumou. Eu só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, ô vida de cão, dê alguma coisa aí pra eu beber, pois já não consigo me controlar. Esse amor passou todos os limites, eu tô precisando desabafar. Coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Não aguento mais, ô vida de cão, dê alguma coisa aí pra eu beber, pois já não consigo me controlar. Passou todos os limites, eu tô precisando desabafar. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Se ela não voltar, todos apaixonados. Dê alguma coisa aí pra eu beber. Não se preocupe se eu chorar. Tô apaixonado, desesperado. Vou ficar maluco se ela não voltar. Agora são 5:45, faltando 15 minutos para as 18 horas. Nosso boa tarde para você na sintonia, acompanhando o programa, chegando em mais recado para você que tá ligado, né? Vamos trazer os recados para você, informando você, amigo ouvinte, né? Deixa eu ver aqui um recado aí para você que está na sintonia. Missa votiva em honra ao nosso padroeiro São João Batista, dia 24 de todo mês, né? Tem a missa, a celebração da missa às 19h30, na Igreja Matriz, paróquia de São João Batista, abadia Nossa Senhora de Santa Cruz, e após haverá também vendas de salgados e refrigerantes também, né? No dia 25, né? Dia 25 também, dia 25 de fevereiro, na Santa Missa também na Gruta, né? Haverá a celebração da Santa Missa na Gruta de Nossa Senhora das Graças, né? Às 15 horas, bairro do Mosteirinho. Mais recado chegando aí para você que está ligado, acompanhando o nosso programa também, né? Todos os leitores e comentaristas aí que colabora aí com a missa, né? Paroquiais da cidade, os interessados em fazerem parte deste grupo, né? São convidados para participar da reunião de formação que ocorrerá no dia 28 de fevereiro, às 19 horas na Igreja Santa Cruz, né? O recado aí para você. Agora são 5:47, segue o programa Tarde Gostosa de sexta-feira, já início, começando aí, início de noite. Vem anoitecendo, nosso boa noite aí pra você que está na sintonia, conferindo o nosso programa das 18 em diante, é boa noite, né? Horário brasileiro de verão, sexta-feira, 17 de fevereiro. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de coração. Sete horas e 51 minutos. A Rádio São João Batista informou a hora certa.

em todos os corações. Nossa Senhora, Rainha da Paz, cessai a violência. Nossa Senhora, Rainha da Paz, protegei os foliões. Nossa Senhora, Rainha da Paz, que todos os que saírem em viagem retornem protegidos, guardados, em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoai toda a família neste tempo de carnaval. Abençoai e santificai os viajantes, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Boa noite para você que está acompanhando a programação da Rádio Evangelizar FM, operando em 99.5 para toda a Grande Curitiba, região metropolitana em rede, com 90.9 para toda a região do Planalto Norte Catarinense, região da Lapa. Excelente noite para você nessa sexta-feira, dia 17, mês de fevereiro. Está começando uma nova edição do Volta para Casa e recebendo ela, queridíssima, amada, Jaque Candioto. Eita, coisa boa numa sexta-feira a gente poder fechar uma semana de trabalho, de compromisso, sempre ouvindo uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento, a qual essa mulher de luz traz toda sexta-feira, logo após essa oração maravilhosa do Padre Reginaldo Manzotti. Boa noite pra você, Jaque, tudo bem? Will, querido, nossa, que carinho, que acolhimento, que bênção. É, muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. É, só Deus sabe aonde a rádio chega, né? Aonde, quantos corações são encontrados agora junto conosco nessa tarde de sexta-feira. Programa Volta para Casa, Rádio Mulher, muito feliz de estar fazendo parte desse projeto da Rádio Evangelizar. Grata, sempre muito grata ao Marcelo, a toda a equipe, a você, o eu que nos acompanha aqui com tanto profissionalismo e nos ajuda a entregar um conteúdo. É, um conteúdo de fé, um conteúdo, uma partilha, né, que a gente procura levar até os corações que nos escutam um pouco de acolhimento, um pouco de carinho, né? A gente juntos, a gente busca somente um caminho, uma direção, que é o caminho de Jesus. É a única direção, o único caminho de verdade, de vida, como diz a palavra de Deus. E eu quero acolher todos vocês nessa tarde, para muitos apenas uma sexta-feira de carnaval, mas para nós cristãos, né, um tempo novo. Nós estamos preparando nosso coração, nós estamos preparando nesses próximos dias aí, sábado, domingo. Para quem mora em Curitiba, temos aí um conteúdo extraordinário do Gabaon, que tá aí com pessoas maravilhosas. Eu particularmente sou apaixonada por todos os palestrantes que estarão. Também nós temos aí um preparo importante para nossa quaresma, né? Nós vamos viver aí 40 dias de renovação, 40 dias de espiritualidade, de interiorização, um tempo de você realmente colocar a mão na consciência e repensar sobre atitudes, repensar sobre a sua fé, estudar sobre a palavra, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu particularmente, eu sou muito apaixonada pela quaresma. É um tempo onde sempre eu tenho a oportunidade de tomar grandes decisões e traçar um caminho realmente junto com Jesus, um caminho assim de uma piedade muito grande, não só comigo, né, de me acolher, de me arrepender e de me aceitar. É um tempo de aceitação mesmo, é um tempo onde a gente pega a nossa cruz e a gente caminha nesse calvário junto com Jesus. E a gente, assim, a colocação que eu coloco nessa tarde é: tolos seríamos se nós não buscássemos um caminho diferente, né? Tolos seríamos se nós não aproveitássemos esse tempo quaresmal para nos conectar com Jesus de uma maneira muito profunda, muito íntima, e sermos verdadeiros sirineus. Não só o sirineu que ajuda Jesus a carregar a sua cruz, mas o sirineu que toma a sua cruz, ama a sua cruz, ama o seu próximo, estende a mão ao seu próximo e diz: olha, tá difícil aí, meu irmão, tá difícil aí o que você tá vivendo, então vamos juntos, talvez eu possa agregar na tua vida, talvez você possa agregar na minha vida, e nós juntos